tanto tempo eu vaguei, quanto mal eu pratiquei nesse mundo de ilusão. Mas, Senhor, hoje estou aos pés do altar pra ouvir o Teu mandar, implorar o Teu perdão. Eu bem sei que pelo que pratiquei não mereço estar aqui implorando o Teu perdão. Mas Jesus, que por mim morreu na cruz, certamente entenderá esta minha petição. Ele conhece e entende os corações, e compadece e atende as orações. Eu bem sei que Ele ouvirá minha prece, minhas confissões. Ó Senhor, meus pés trilharam caminhos que não deveriam ter trilhado. Meus lábios disseram palavras que não deveriam ter dito. Minhas mãos tocaram coisas que não deveriam ter tocado. Meus olhos viram tudo que não deveriam ter visto. Enfim, eu pratiquei atos os quais não deveria ter praticado. Por isso estou aos pés do altar, Senhor, pra ouvir o Teu mandar, perdão Te implorar, e espero ser perdoado. Eu bem sei que pelo que pratiquei não mereço estar aqui implorando Teu perdão. Mas Jesus, que por mim morreu na cruz, certamente entenderá esta minha oração.